Ferraz, o Tchê do Arrocha. E se você tem toda a razão, tô te incomodando com meu soltão. Mas por favor entenda, quem nunca sofreu por ter sido abandonado. Eu não bebia e nem fumava, não tirava o pé de casa. Não conhecia o bar, eu era um cara pra casar. Mas ela fez minha cabeça, me jogou na safadeza. E depois que se mandar, pior que tá não fica. Tô envenenado, me acabando na bebida. O som tocando a nossa moda repetida do Amado Batista, aquela que marcou a nossa vida. E pior que tá não fica. Tô envenenado, me acabando na bebida. O som tocando a nossa moda repetida do Amado Batista, aquela que marcou a nossa vida. E pior que tá não fica. Tirava o pé de casa, não conhecia o bar, eu era o cara pra casar. Mas ela fez minha cabeça, me jogou na safadeza. E depois quis se mandar.